Ah, olá, amiguinhos. Estou aqui para lhes contar uma história que ouvi nas ruas de uma cidade encantada chamada Agrabah. É a história de Aladdin. Podem ler o conto comigo em seu livro. Quem me contou foi um homenzinho esquisito que queria me vender uma lâmpada. Quando começou a contar, ele jogou um pozinho mágico no ar que produziu este som. Cada vez que ouvirem o som do pozinho mágico, será o sinal de que é hora de virar a página. Vamos começar a história agora. Numa noite estrelada de luar, um personagem sombrio chamado Jafar levou um ladrão esperto a uma caverna no deserto. Quando a enorme cabeça de um deus tigre emergiu da areia, revelando a entrada da caverna, Jafar ordenou ao ladrão que entrava: traga-me a lâmpada. O resto do tesouro é seu, mas a lâmpada é minha. O deus tigre deteve o ladrão, dizendo: oh, aquele que esconde um coração puro debaixo dos andrajos pode entrar aqui. O diamante meu bruto. Jafar voltou-se para o seu papagaio Iago. Tenho que encontrar esse diamante bruto. Longe dali, no mercado de Agrabah, um rapaz maltrapilho fugia agilmente dos guardas por ter roubado um pedaço de pão. O jovem, chamado Aladdin, escapou com a ajuda do seu amiguinho inseparável, o macaquinho Abu. Sentado no telhado com seu pão amanhecido, Aladdin contemplou tristemente a pobreza que o cercava. Algum dia, boas coisas vão mudar. Vestiremos trajes elegantes em vez de trapos. Estaremos dentro de um palácio olhando para fora, e não fora olhando para dentro. Perto dali, no jardim do Palácio Real, o sultão se preocupava porque sua filha, a princesa Jasmine, não gostara de seu último pretendente. Querida, você tem que parar de rejeitar cada homem que aparece. A lei diz que você deve se casar com um príncipe no seu próximo aniversário. Jasmine acariciava melancolicamente seu tigre Rajá. Papai, se eu me casar, quero que seja por amor. Naquela noite, mais tarde, faltando só 3 dias para o seu aniversário, Jasmine pulou o muro do jardim para fugir das pressões da vida palaciana. Sem suspeitar que o vizir real, Jafar, tramava um plano secreto para se apoderar do reino, o sultão queria pedir os conselhos dele sobre sua filha. Mas, evitando o sultão, Jafar retirou-se para o seu laboratório para trabalhar em seu plano. Como resultado de um feitiço, um raio brilhou na ampulheta de Jafar, revelando ali a imagem de Aladdin. Jafar ficou surpreso ao descobrir que Aladdin era o diamante bruto, capaz de entrar na caverna e pegar a lâmpada. Iago, mande o guarda Razu achar este rapaz e trazê-lo ao palácio. Finalmente livre, Jasmine vagueava por seu novo mundo, encantada pelas cenas e os sons do mercado. Quando inocentemente pegou uma maçã para dar a um menino faminto, o dono da banca berrou: ladra! Sem saber que era a princesa, Aladdin se apressou em salvá-la. Você é nova na cidade. De onde você é? Que importa? Eu fugi e não vou voltar. De repente, Razu agarrou Aladdin. Jasmine voltou-se zangada para o guarda do palácio. Solte-o! Por ordem da princesa! Aladdin se espantou ao saber da identidade dela, mas nada mais pôde fazer ou falar, já que Razu o arrastava cumprindo as ordens de Jafar. Enquanto Jasmine se lamentava por ter perdido Aladdin, Abu o encontrou acorrentado num calabouço escuro pensando nela. Jafar, disfarçado de velho prisioneiro, aproximou-se de Aladdin. Eu sei onde há uma caverna, rapaz, na qual há um tesouro que poderia impressionar até a adorável princesa. Eu preciso de pernas jovens e um corpo forte para ir lá buscá-lo. Eu gostaria de ajudar, senhor, mas como vamos sair daqui? Jafar removeu uma pedra e uma escada oculta apareceu. Pouco tempo depois, eles corriam pelo deserto. Jafar conduziu Aladim e Abu para a Caverna das Maravilhas. Desta vez, o Deus Tigre permitiu a entrada de Aladim. Jafar recomendou ao rapaz. Lembre-se, primeiro traga minha lâmpada. Depois pode tocar no tesouro, mas não antes. Lá dentro, Aladim e Abu descobriram uma enorme caverna repleta de riquezas. Está vendo isto? Só um punhado deste tesouro nos faria mais ricos que o sultão. Foi impossível evitar que Abu tocasse no tesouro à sua frente. Enquanto Abu e Aladim exploravam a caverna, um tapete de borlas douradas tomou vida e brincou de esconder com eles. Olha, Abu, um tapete mágico. O tapete planou para perto. Seu dono deve ter vindo atrás da lâmpada. Sabe onde ela está? O tapete voou para revelar outra grande caverna. A lâmpada estava no topo de uma alta escada de pedras. Enquanto Aladim subia, Abu viu a estátua de um macaco segurando uma enorme pedra preciosa. Quando Aladim alcançava a lâmpada, Abu pegou a joia. Instantaneamente, a voz do Deus Tigre ecoou na caverna. Vocês tocaram no tesouro proibido. Agora nunca mais poderão ver. A caverna estremeceu violentamente e os montes de tesouro se transformaram em montanhas de fogo. Aladim, Abu e o tapete lutaram para escapar. Na entrada da caverna, Iago grasnou. Lá de cima, Jafar se inclinou para agarrar a mão de Aladim. Primeiro me dê a lâmpada. Jafar arrebatou a lâmpada e a escondeu debaixo da roupa. E logo soltou Aladim e desprendeu Abu de sua capa, lançando-os para baixo da caverna e gargalhou. É minha. É toda minha. Com o poder desta lâmpada, eu vou dominar o reino. Mas quando Jafar procurou a lâmpada em sua roupa, ela havia sumido. O tapete mágico aparou os dois na queda, enquanto a entrada da caverna se fechava e tudo ficou em silêncio. Agitado e animado, Abu mostrou a lâmpada. Aladim sorriu. Abu, seu ladrãozinho. Aladim esfregou uma sujeirinha da lâmpada para ver melhor. E uma fumaça colorida começou a sair do bico e crescer até tomar a forma de um gigantesco gênio. Você é bem menor que meu amo anterior. Aladim ficou atônito. Espera um pouco. Eu sou seu amo? Exato. Direto da lâmpada para realizar os seus desejos. 3 para ser exato. 1, 2, 3. E o gênio fez uma deslumbrante demonstração de seus poderes mágicos. Aladim astutamente convenceu o gênio a saírem da caverna sem gastar seu primeiro desejo. Depois, sorriu para o seu novo amigo. Gênio, se você pudesse ter um desejo, qual seria ele? Ser meu próprio amo. Isso seria maior que toda a mágica e todo o tesouro do mundo inteiro. Eu farei isso. Eu vou te livrar. Vou usar o meu terceiro desejo para livrar você. O gênio ficou muito contente. E passemos à mágica. O que mais deseja? Bem, pode me tornar um príncipe? Num lampejo, o gênio criou trajes elegantes e servos para Aladim, transformando-o no príncipe Ali. No palácio, Jafar e Iago discutiam o que deviam fazer. Iago teve uma ideia. Case com a princesa e você será o sultão. Jafar refletiu. A ideia não é má. E animado, foi falar com o sultão. Desenrolou um pergaminho de aparência oficial e leu. Se a princesa não tiver escolhido um noivo até o seu próximo aniversário, então o sultão deve escolher por ela. E na eventualidade de não surgir um príncipe adequado, a princesa deverá se casar com o vizir real. Mas sou eu. E utilizando seu bastão com olho de serpente para hipnotizar o sultão, Jafar o ordenou a providenciar o casamento. Convertido em príncipe Ali, Aladim fez sua entrada triunfal pelas ruas de Ágraba, montado em Abu, agora transformado em elefante. Vestindo um traje elegante e cercado por um séquito de dançarinos, espadachins e criados, ele chegou aos portões do palácio. O sultão o recebeu entusiasticamente. Garanto que Jasmine vai gostar deste. Jasmine, no entanto, pensou que seu pai estava querendo forçá-la novamente. Ficou furiosa e se retirou. Aladim ficou triste e o gênio lhe ofereceu sua sabedoria. Seguindo o conselho do gênio, Aladim foi procurar a princesa. Desta vez, ela o olhou mais de perto. Espere, já não nos vimos? Você me lembra muito alguém que eu conheci no mercado. Jasmine foi até o parapeito da sacada e tocou o tapete que mantinha Aladim flutuando. Ele sorriu. É um tapete mágico. Quer dar uma voltinha? Hesitante, Jasmine pegou a mão de Aladim e subiu no tapete que os levou para o alto. Um pouco assustada, Jasmine pôs os braços ao redor de Aladim. Debaixo deles, uma vista deslumbrante do palácio e da cidade, sob o luar. Durante o voo, Jasmine olhou Aladim mais de perto. Você é o rapaz do mercado, eu sabia. Por que mentiu para mim? Aladim, nervoso, respondeu. A verdade é que, às vezes, me visto como plebeu. Mas eu sou mesmo um príncipe. Quando o mágico passeio terminou, o tapete voou de volta ao palácio. Fogos de artifício espocaram e Jasmine tomou a mão de Aladim. Enquanto ele a ajudava a subir na sacada, olharam-se nos olhos. Impaciente, o tapete empurrou Aladim para beijar a moça. Aladim estava radiante. Durma bem, princesa. Jasmine o contemplou com ternura. Boa noite, meu belo príncipe. Jafar temia que seu plano de desposar Jasmine e se tornar sultão fosse arruinado por Aladim. Por isso, mandou que Razul raptasse o rapaz e o atirasse pelo precipício dentro d'água. Quase se afogando, Aladim conseguiu alcançar a lâmpada. Quando o gênio apareceu, viu logo que não era brincadeira. Tem que dizer, gênio, eu quero que salve minha vida. Aladim mexeu a cabeça. Aceito isso como um sim. O gênio concedeu o segundo desejo de Aladim, usando sua mágica para levá-lo à superfície. No palácio, Jasmine correu toda feliz para o seu pai. Oh, papai, eu acabo de me divertir muito. Eu tenho boas notícias para você. O sultão, ainda sob o efeito do feitiço de Jafar, olhou para a filha. Eu também, Jasmine. Eu escolhi um marido para você. Você vai se casar com Jafar. Jasmine voltou-se furiosa para Jafar. Eu jamais me casarei com você. Eu escolhi o príncipe Ali. Jafar sorriu. O príncipe Ali foi embora, como todos os outros. De repente, Aladim, ainda vestido como um príncipe, apareceu na porta e acusou Jafar de traidor. Quando Aladim voltou ao seu quarto, o gênio saltou da lâmpada alegremente. Viva o galã conquistador! Aladim, você conquistou o coração da princesa. O que vai fazer agora? E o gênio ouviu Aladim se desculpar. Sinto muito, gênio. Eu não posso livrar você. Não posso deixar que Jasmine descubra que eu não sou um príncipe. Eu tenho que guardar o meu terceiro desejo. Desapontado, o gênio voltou para sua lâmpada. Quando Aladim foi para a sacada contemplar o jardim, Iago penetrou no quarto e roubou a lâmpada. Jafar, ganancioso, esfregou a lâmpada roubada. Quando o gênio apareceu, Jafar puxou-o para perto. Eu sou seu amo agora. Concedo meu primeiro desejo. Eu quero ser o sultão. Usando seus poderes, o gênio transformou os trajes de Jafar nos trajes do sultão. Mas quando Jafar apareceu diante de Aladim e Jasmine como sultão, eles se recusaram a obedecê-lo. Jafar voltou-se para o gênio. Como segundo desejo, eu quero ser o mais poderoso feiticeiro do mundo. O gênio assentiu tristemente e concedeu-lhe o desejo. Com seus poderes de feiticeiro, Jafar voltou a transformar o traje de príncipe de Aladim em farrapos. Oh, olhos e o príncipe agora. Aladim olhou aflito para a princesa. Jasmine, desculpe. Ansioso para se livrar de Aladim, Jafar prendeu o rapaz e seus amigos numa torre e lançou-a para os confins da terra. Aturdido, Aladim se arrastou sobre um monte de neve e disse a Abu: foi tudo culpa minha. Eu devia ter livrado o gênio quando tive chance. Mas tenho que voltar para endireitar tudo. Rapidamente, Aladim pegou o tapete debaixo da torre e embarcou nele com Abu. E juntos voaram para as nuvens no rumo de Ágrabah. No palácio, Jafar estava sentado majestosamente no trono. Quando parecia que teria tudo o que quisesse, Aladim reapareceu. Jafar o rechaçou com um golpe e prendeu Jasmine numa gigantesca ampulheta. Você pensou que poderia enfrentar o ser mais poderoso da Terra? Sem o gênio, rapaz, você não é nada! Aladim teve uma ideia estratégica para acabar com Jafar. Talvez tenha razão, mas o gênio tem muito mais poder do que você possa ter. Frustrado com isso, Jafar disse ao gênio: estou pronto para o meu terceiro desejo. Eu quero ser um gênio! Um torvelinho mágico de energia cercou Jafar e o transformou num gênio. E ele exclamou alegremente: o universo está sob meu comando! Aladim pegou a lâmpada e sorriu. Você queria ser um gênio? Conseguiu. Mas tem que fazer tudo o que ele faz. Subitamente, grossas grilhetas douradas prenderam os pulsos de Jafar e uma lâmpada apareceu. Jafar agarrou a pata de Iago enquanto os dois eram sugados para dentro da lâmpada. O gênio riu e deu uma palmadinha nas costas de Aladim. Tudo no palácio, mudado por Jafar, voltou ao normal. Enquanto o gênio lançava a lâmpada com Jafar e Iago de volta à Caverna das Maravilhas. Aladim e Jasmine ficaram na sacada. Jasmine, me desculpe por ter mentido que eu era um príncipe. O gênio apareceu ao lado deles. Não tem problema, você ainda tem o desejo. É só pedir e será príncipe outra vez. Não, está na hora de eu cumprir minhas promessas. Gênio, eu desejo a sua liberdade. As grilhetas se soltaram dos pulsos do gênio estupefato. O sultão sorriu. Você provou de fato o seu valor para mim. Eu declaro que a princesa deve se casar com quem ela escolher. Jasmine se lançou aos braços de Aladim. Aladim, eu escolho você. Enquanto Aladim e Jasmine se beijavam, o gênio sorridente ia sumindo lá no céu. Mas o meu amo é bem mais feliz, os seus desejos vou realizar. É um lutador que tem a força e muita munição pra gastar. Tem soco forte, bimba! E nocaute é só pegar a lâmpada e esfregar. O que deseja, pode pedir, senhor, é só pedir pra mim. Faça o seu pedido, eu anoto, nunca teve um amigo assim. A vida é um restaurante, eu sou seu mestre, sim. Vem cá, diga o que vai querer, nunca teve um amigo assim. Aqui o serviço é completo. É o patrão, o rei do chá. Pode dizer o que vai querer, mais um pouco de baklava. Toda comida aqui é sua, Aladim. É só pedir, tamo aí. Nunca teve um amigo assim. Bomba! Não, não! Babá! Isso é uma cabeça. Ou será uma bala? Ou serei um coelho da minha gatona? Que beleza! estou. E dessa lista quilométrica, espregue a lama e verá quem sou eu. Pode falar, senhor, seus desejos para mim. Pensa que eu faço. Seu ricaço. Você nunca teve amigo, nunca teve amigo. Você nunca teve amigo, nunca teve amigo. Você nunca teve amigo. Amigo assim. Bem, amiguinhos, chegamos ao final da história. E podem estar certos de que todos, menos Jafar e Iago, viveram felizes para sempre. De fato, dizem que o gênio de Aladim continua vagando livre até hoje. Mas ninguém sabe com certeza. Se quiserem ouvir a história outra vez, é só virar este cassete. É exatamente igual do outro lado. Até o nosso próximo encontro. Tchauzinho!